Ridicularizar-me talvez te deixe mais feliz. Minha infelicidade pode até te confortar. Ridicularizar-me talvez te deixe mais feliz. Minha infelicidade pode até te confortar. Necessita de um sorriso incômodo. É pensar que isso não se tornará um jogo de diversão a dois. Não quero pensar que sou boneco. Para que quer tirar e põe da cuca. E se machuca. E tem o mal do vermelho se agrada. Precisão são tuas mãos que são, ora pena, ora bigorna, e ora pena, ora pena, ora bigorna, e ora pena, ora bigorna, e ora ora pena, ora bigorna, e ora pena, ora bigorna, e ora pena, ora bigorna. Desastrante do elefante. Cuidado com o impacto do peso da patada desastrante do elefante. Cuidado com o impacto do peso da patada desastrante do elefante. Cuidado.